eu vim falar de uma nova esperança de vida. Ele é o remédio para todas as suas feridas. Eu vou mostrar o verdadeiro caminho a seguir. Ele venceu a morte e foi por aqui. Cristo Senhor conhece os teus segredos, tirou do coração todo o nosso medo, nos tirou do lamaçal, da perdição, transformou a minha ruína em restauração. Demonstrou seu grande amor pendurado numa cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Morreu e com 3 dias ressuscitou. E como Tomé, muita gente desacreditou. De fé em fé eu vou seguindo minha jornada. Falo de Cristo de quebrada em quebrada. Eu vou te dar uma ideia, curte só, ouça bem. O poder da vida eterna é só Cristo quem tem. Hoje pode ser o dia da sua vinda, e eu não quero ver a sua alma perdida. Me levantei e me entreguei ao Salvador, e o que era morte em mim em vida se tornou. Oh morte, oh morte, onde está o morte? Onde está o morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Foi crucificado lá na cruz do Calvário. Por amor à humanidade, Jesus foi humilhado. Nele foi depositado todos os meus pecados, dilacerado, golpeado e todo ensanguentado. Morreu sem forma, o seu rosto estava irreconhecível. Pregado no madeiro, deu seu último suspiro, entregando ao Pai todo o seu espírito. Mas algo aconteceu, tipo sobrenatural. Jesus ressuscitou, vencendo todo o mal. Morreu por mim, por você, para que hoje tivéssemos vida eterna. Pregar o evangelho de quebrada em quebrada. Maneja bem a palavra, não deixar nenhuma falha. Morte, morte, onde está o morte? Onde está o morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Quem tá na escuta? A muvuca tumultua, não escuta quando vê o caos. É que no convés leva 10 variedades de estresse. Tá notificado na TV, vê, senta, liga a TV, vê, senta, fica pra ver. Vê tudo bem na firme, veja bem quem é. Pelo céu, pelo mar, vou lá pra ver quem é. Que tá na noite, quem dá no pé, quem não pode dar noite. Tem mané, também tem quem não pode dar noite. Quem não se cuidou, se cuidou, economiza nas flores. Só mais um filho que sai, bom na intenção, firmeza não cai. Dá licença, benção, tchau, pai, tchau. Mais uma noite se vai, mais uma vida que vai. Fica as lágrimas do pai. Ora, pede a volta, sem Deus. A morte não discerne quem trampa, quem bebe, quem fuma, quem serve. É só clic-clac, sem última prece. Tá na madrugada, merece. Justo, injusto, luto, tamo na noite, não fujo. A morte se torna refúgio pra muitos, ajusto. Veja que a noite só consome tipo furacão. E assim vai levando toda a multidão. Beijão, nós temos que tá na missão. Mensageiro do fundão, põe o coração. Não canto pra ter compaixão, espada na mão, corre. O forte que derrote a morte, corre. O bravo não morre, não tá em vão. Oh morte, onde está o morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Um grande tremor na terra. Um anjo de Deus desceu do céu e retirou a pedra. Sentou sobre ela. E os soldados que foram mandados ficaram deitados, escoltados, tremendo de medo do anjo pagando de morto. O soldado tolo ficou calado, observando na fala do anjo sobre o homem crucificado. Ficando de cara assustado, sabendo que o filho de Deus já tinha sido ressuscitado. Glória a Deus. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me protege, me guarda, me livra das garras de quem quer me enganar. Apenas um caco, sou cinza, sou pó, mas ele sempre está comigo. Novo Testamento levando a palavra, não toque, pois sou ungido. O mundo oferece prazeres, mas a alegria do mundo é fugaz. Aquele que curte no mundo só faz a vontade de Satanás. Cristo hoje te chama, com misericórdia Deus diz, vinde como estás. antes que venham maus dias e diga prazer neles, não tenho mais. Foi consumado. Disseram que o Messias foi crucificado. Não deve estar louco, ele é o rei dos reis. Pra que se cumpra as escrituras, assim se fez. Calvário de madeira era o mais pesado. Coroa de espinhos foi caluniado. Cuspiram sua face por causa de mim. Devo seguir-lhe e ser fiel, irmão. Eu vou até o fim, mas essa história, felizmente, não acaba assim. Primeiro dia sem ele, o que será de mim? Festa no inferno, o inimigo pensa que venceu. Segundo dia se passa, nada aconteceu. Mas ao raiar o terceiro, o inferno estremeceu. O inimigo não entende o que aconteceu. Ressurreto dentre os mortos, o rei dos reis. Pra que se cumpra as escrituras, assim se fez. Ô morte, onde está o morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ô morte, onde está o morte? A sua vitória, a sua vitória, Jesus ressuscitou.